O ser humano não tem mais amor. Ó meu senhor, eu vejo um lutador. Mas acredita que não acabou. Então guia com Deus, o ponto sonhador. Eu tenho fé, tudo vai mudar. Difícil sim, mas tem que acreditar. Não há nada que pague o preço do sonhar. E é pelo sonho que eu vou buscar. No meio da rua, mundo cão, uns com tudo, outros sem mundo. Sei que apenas passa na vida, futuro é nulo. Babilônia em chamas, mundão de Lucifer. Ambição, inveja, cocaína, o que mulher. Uns até falam de paz, mas o que vejo é só maldade. Esqueceram de já, odiar pela vaidade. Na cadeia os irmãos, reflete a rua, a tristeza. Saudade mata e liberdade às vezes algema. A vida é um mistério, a morte é a certeza. Todo mundo tem e quando chega é surpresa. Prantos vi e ainda vejo fome e ganância. Trouxeram os cortejos, ó Deus, fazer o quê? Às vezes observo, um no papelão, outro no império, onde ninguém sonha mais, onde não tem mais amor, onde sorriso só existe em companhia da dor. O ser humano não tem mais amor. Ó meu senhor, eu vejo lutador. Mas acredita que não acabou. Então guia com Deus, o ponto sonhador. Eu tenho fé, tudo vai mudar. Difícil sim, mas tem que acreditar. Não há nada que pague o preço do sonhar. E é pelo sonho que o meu bem eu vou buscar. Cacos de vidro e espinhos, no caminho é o jardim. Hostilidade manda, os seres seguem assim. O certo se perdeu no erro, eu sempre fui certo. Vida sem vidas, como um deserto. E por perto não agrada, o julgamento vem no olhar. Sempre tem alguém que falta, ausência pesa no lembrar. O fogo cruzado não tem hora pra cessar. Senhor, pelo amor, onde isso vai parar? Pergunta pra carai, mesmo filho perco o sono. Ouvida vadia, mundão de rei sem trono. Se plantam bem, colhe o mal, planta o mal, colhe o mal. Tô no aguardo, Senhor, desse filme sem final. Onde se tem a dor de recompensa por tentar ser justo consigo mesmo em cada despertar. Que os ímpios provem da tua ira, Pai, tô no aguardo da justiça que não falha sobre o ser petrificado. Cambaleando entre lobos em pele de cordeiro, mundo de falsidade, Senhor, me guia com tua luz, impede que o tempo me mate. O ser humano não tem mais amor. Ó meu Senhor, eu vejo lutador. Mas acredita que não acabou. Então guia com Deus, o ponto sonhador. Eu tenho fé, tudo vai mudar. Difícil sim, mas tem que acreditar. Não há nada que pague o preço do sonhar. E é pelo sonho que o meu bem eu vou buscar.